Periferia sofre a todo momento. É tipo lá de puta que impera o sofrimento e o desespero também. Tem muitos parceiros que foram pro além, com o crânio pé furado. Aqui na periferia o sofrimento é pra todos os lados, e o nosso governo não faz nada pra periferia. Eu vejo a notícia no Bahia meio dia, polícia matou mais um da periferia que não devia nada, ficou com a cara toda desfigurada e o enterro foi de caixão lacrado. É isso que me deixa mais revoltado, por isso que meus versos são sangrentos. É isso que eu estou vivendo a todo momento. Boneco gangsta e André L.A. chegando pra revolucionar o rap gangsta. Se liga aí favela, vamos acordar. Se o rap é protesto, então vamos protestar. O som é revolução, é rap gangsta. Boneco e L.A. chegou pra representar. Se liga aí favela, vamos acordar. Se o rap é protesto, então vamos protestar. O som é revolução, é rap gangsta. Boneco e L.A. chegou pra representar. Tô armada de palavra, vou chegando é de rajada. Pra quem desacredita, parceiro, eu tô na área. Zé Povinho e pilantragem, por aqui vou desfazendo. Sem demagogia, eu chego pro arrebento. Crime e violência presencio na minha quebrada. Quando em casa descansava, ouvia tiro de quadrada. Um senhor trabalhador, confundido por bandidos, não foi perdoado, morreu com diversos tiros. É lamentável a dor da perda de um ente querido. Choro e desespero deixa corações feridos. Queria poder cantar poesias de amor, mas por aqui é impossível. O amor não tem mais valor, o dia a dia é periférico. É só pra quem é forte. O tráfico de droga destrói a vida dos jovens, mas ainda existe muitos que correm pelo certo, que agarraram a sua chance e saíram do processo. Se liga aí favela, vamos acordar. Se o rap é protesto, então vamos protestar. O som é revolução, é rap gangsta. Boneco e L.A. chegou pra representar. Se liga aí favela, vamos acordar. Se o rap é protesto, então vamos protestar. O som é revolução, é rap gangsta. Boneco e L.A. chegou pra representar.